joelhos têm as marcas de quem ora sem cessar. É da mulher vitoriosa que eu estou a falar. Já conhece o segredo pra vitória alcançar. Esta arma ela usa e jamais irá falhar. Não murmura, não reclama, não desiste de lutar. Ajoelha, clama e chora sob os pés de Jeová. A mulher vitoriosa não é difícil de encontrar. Em todas as direções eu vejo uma neste lugar. A mulher vitoriosa é instrumento de Jeová. Porque ela foi ungida somente para ganhar. Na madrugada ela desce, busca a face do Senhor. E o ciclo de oração dirige com muito amor. Ela é uma labareda, tocha acesa no altar. Ela é uma coluna na casa de Jeová. A mulher vitória.